solta o batidão aí. Sucesso, essa é rodada. Música nova, hein? Quantas bocas você vai beijar pra esquecer a minha? Me fala aí, quantos não seu coração falou pra você que era só mais um só por prazer? O seu orgulho tá te apertando por dentro, a saudade chorando com o sentimento, e você negando, querendo dar um braço a torcer. Mas uma hora você vai ceder. Não adianta fazer teu jogo, porque quando o amor bate, você pede socorro. Não adianta fazer teu jogo, só vai com um beijo pra você me amar de novo. Não adianta fazer teu jogo, porque quando o amor bate, você pede socorro. Não adianta fazer teu jogo, só mais um beijo pra você me amar de novo. Deixa sair a rodada. Quantas bocas você vai beijar pra esquecer a minha? Me fala aí, quantos não seu coração falou pra você que era só mais um só por prazer? O teu orgulho tá te apertando por dentro, a saudade chorando com o sentimento, e você negando, querendo dar braço a você. Mais uma hora você vai ceder. Não adianta fazer teu jogo, porque quando o amor bate, você pede socorro. Não adianta fazer teu jogo, só mais um beijo pra você me amar de novo. Não adianta fazer teu jogo, porque quando o amor bate, você pede socorro. Não adianta fazer teu jogo, só mais um beijo pra você me amar de novo.